amor que nos prenderá, como se fora de cera, se quebrava e desfazia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia. E condenaram-me a tanto viver comigo o meu pranto, viver, viver e sem ti. Vivendo sem, no entanto, eu me esquecer desse encanto que nesse dia perdi. Sei, no entanto, eu me esquecer desse encanto que nesse dia perdi. Pão duro da solidão é somente o que nos dão, o que nos dão a comer. Não, se continua a viver. Todo o amor que nos prenderá, se quebrará e desfizerá, em pavor se convertirá.